Pressione identificação, ver se a via chegada Mari para nível de voo 070, ajuste no 0 no 7, número 4 na aproximação. A posição para aproximação, descendo para o 70, via chegada, 3275. Controle Salvador, é o Papa Tank, Echo Meu Bravo, decolou de Sorosmo, com Pro de Serra no Vestia Lima, mantendo 500 pés no corredor Share, à sua disputa. Gente, o Yankee Romeu Bravo suba para 1 no 1000 pés, corredor Axé, reporte fora da barra para ingresso no corredor Caixa 3. 1000 pés, a semana fora da barra, o Yankee Romeu Bravo. Fora o táxi da 3663, PAV 2224, autonomia 330, alterna Galeão. TAN 3663, autorizando o táxi via Juninho, de ponto de espera da UNA 0, torre 1118, decimal 60, QNH UNA 0, UNA 7. Faz ponto de espera da UNA 0, TAN 3663. Confirmando, TAN 3733, chamou para o PCVEC. Confirme. Ciente, o TAN 3733, após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, autorizado por chamar. Passagem do Airbus da companhia retaguarda, autorizado por chamar. TAN 3896, desça para o nível de voo 050. 050896. Have your flight plan. I am coordinating your flight plan with the Recife Center. Stand by, please. Okay, stand by Voo no 648, autorizado táxi via Alfa e Juliette até reportante da Juliette. Alfa Juliette, reportante da Juliette, voo no 648. No 372, infelizmente, o Centro Recife está aguardando a chegada da sua DLA. A sala Recife já confirmou que tem a DLA, porém, o Centro Recife ainda não autorizou o seu plano, ok? Aqui já sabe que a gente recebeu, o Centro deveria ter também, já tem um tipo de dúvida que está aguardando relacionado a isso, né? Problema de comunicação lá entre eles. Infelizmente, no sistema não está chegando a DLA lá para eles e estamos aguardando eles autorizar. Tudo bem, estamos aguardando. Gol Azul 2762, livre push, corrijo, azul 2762, livre push SNS-MT. Chama na taxa azul 2762. Mantenha a posição, o gate será o 05, aguarde a liberação do mês. Silêncio no 642. Anélia 250, está autorizado lá na Proto Serra Vitor 366 da Polícia. Inicialmente, desse mantenha 4.000, o Xané 6250. Xané 6250, informe a velocidade indicada. 250. 250, confirma? Confirma, 250, estou recebendo uma grau de 380. 3896 e redução para 2409. 2400, 3896. Lanco 4950, stand by. I will check the frequency to Lanco, to Tang Company. Está autorizado descida para 25003, ajuste 1097. Está autorizado procedimento R9 e repasse estabilizado. O senhor poderia confirmar a frequência da sua companhia, Datan? 130.5. 130.5? Afirmativo. Sim, graças. Claro. Lanco 4950, TAN Company Frequency is 130.50. Corrijo, Oceana 6311, mantenha a posição, aguarde para iniciar o pushback. Colocar 373 para táxi com 139 a bordo, 3 horas e 20 até no galeão. TAN 3733, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11860, Kinegal na 017. 17, autorizado Índia, ponto de espera da 10, 118-60. TAN 3733, obrigado, bom dia. Bom dia. Papá Romeu November Oscar Whisky, aguarde para a Copa. Solo, voo 372. Prossiga. Ok, entramos novamente em contato com a companhia e eles disseram que já fizeram contato com o CGNI e que já havia sido autorizado. Estamos checando com o centro Recife, o Gol na 372, assim que tivermos uma posição, informaremos. Ok. 7, autorizado procedimento R9, repórter estabilizado. Pode TAP 2500, autorizado R9, 3896. Vamos ver se é TAP. Autorizado o táxi via Pátio Uni, Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 60, Kinagano 0117, azul 2762. O Oceané 6311 vai aguardar a passagem do Alfa Tango 72 da Azul à retaguarda após livre por se acionar a chamitá. Eu posso passar isso azul para 2131. Gol 2171, cópia. 2171. Gol 2171, autorizado São Paulo, conforme a rota do plano, na Zulu 1-0. Saída da Euleda Motiva, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5526, controle Salvador, 1208. Nível 360. 360, Congonhas, autorizado, roda conforme o plano, primeira pista 1-0. Da Euleda Motiva, curva à direita da pista 1-0. 526 transponder, 1208, controle, gol 2176. 5526 transponder. 5526. Gol 2171, cotejou correto, chame para o estacionamento. Passará, 2176. Romeu November, Oscar Whisky, Salvador. Confirme, o senhor vai fazer voo local, confirme o nome meu país, para onde? Sim, chegou um instante para a cópia. Say again, please. To go 2065, auto information, 1010. Stand by HC clearance, go 2065. Let's go 065. O 1619, número 3 para a cópia, agora. Aguarda, número 9. Alô, azul 2762. Confirme. O azul 2762, confirmando ingresso da via Charlie. Azul 2762, autorizado saída do pátio 3, pátio 1 e Índia. Paulo, TAM 3726, eu estou na 3726, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, TAM 3726. Papa Romeu, November, Oscar Whisky, cópia. Romeu, November, Oscar Whisky, autorizado voo local, o nome e o país correto e disponível, decola no corredor forte, afastado 20 milhas. Primeira curva à esquerda, acione 0135, controle Salvador, 1208. Copiado, confirme PLB, autonomia e alternativa November. 251-2835, da 3663. Copiado, November Whisky para acionamento táxi decolagem torre 118 decimal 60. Acionamento gol 2171, posição 8. Gol 2171, livre por se acionar, chame táxi. Autorizado se tiver acionamento, gol 2171. Confirme. 2762 Azul 442. 2762 Torre 11860. Bom dia. 1648, após a liberação do portão 05 pela aeronave da Avianca, prossiga para o mesmo. Sotecro 5, após a liberação da Avianca, 1648, bom dia aí. A gente via chegada a Mari, 07 para 00. Poderia voar direto na Serra Victor 368? Negativo, Serra Victor 368, da presente voo em TAP. TAP, zero. Controle Salvador, 1208. Autorizado 370 para Recife e Upperzulu 17. Decolador 10, Fuca, Aracaju, com a primeira curva à esquerda. 5450 no transponder e 1208. O controle voa na 372. Voo na 372, cotejou o correto, chame posicionamento. Já estamos prontos, voa na 372. Voo na 372. Livre puxe e acionar, chame para o ataque. Livre, repartiremos o ataque de boa na 372. Salvador, Oxané 6250, entrou. Oxané 6250, prossiga ataque até antes da Juliette. Ok, vai manter antes da ataque do Juliette, meia 250. Oxané 3259, posição 1, puxar o acionamento. Oxané 3259, mantém a posição, aguarde para iniciar o puxe. Agora. 3726, mantém a posição, aguardando a posição. O 3896, controle. O 6311, inicie o táxi, aguardando o início do táxi do Boeing da Gol. Após prossiga no ponto de espera, SAM Torre 118 decimal 60, KNH 1017. Gol 2065, stand by 1 minute, please. 1 minute, thank you. Zero, 065, copy now. Ready for copy, 2065. Go to 065, declare Guarulhos flight level 360 via flight plane route upper Zulu 10. Dial Leda Motiva is departure. Runway 10, the first turn after takeoff, turn right. 5541, descock. Salvador approach 120 decimal 8. Guarulhos square, flight level 360 via flight plan route. Dial departure, lift position, then Montreal, this right turn. 5541, departure, position 108, go to 065. Go to 065, reach back is correct. Report for push and start. We are ready for push back and start right now at 1010, go to 065. Maintain position, stand by 3 minutes to push back, okay? For 3 minutes, expect a delay to 065. I will call you again to start, okay? Maintain position. Roger. 2065. Aerotaxi, gol 2171, 4 horas 15, alternativa Campinas, a bordo 187. Gol 2171, autorizado táxi. Até o ponto de espera da 1-0, via Patione Índia, seguida como número 3, o Airbus da Avianca. No ponto de espera, torre 118, decimal 60, KNH 1017. Pátio Índia, seguindo o Airbus da Avianca, voo 2171. Salvador, voo 1619. Voo 1619, aguarde só um momento para a cópia. Sim, se mantém a posição. Stand by to clearance, please. Okay, our flight plan was presented 45 minutes ago. Okay, I have your flight plan in my system. You are number 2 for copy. Stand by, please. Okay, stand by. Solo 1372 para o táxi com 114 no PLB, 3 horas e 16 de autonomia, alternando Maceió. Gol 1372, autorizado táxi via Indian, ponto de espera, 118-60, Kenegão na 017. Rio 17, via Indian, ponto de espera 286, gol 372. Fala, TAM 3896. TAM 3896, mantém a posição no final da Juliette. Trabalhou com o 1619, a senhora tem uma previsão? Gol no 1619, aguarde um instante para o pushback, será o número 2 no setor e aguarde para a cópia. A previsão para a cópia a senhora tem? Um minuto para a cópia. TAM 3726, após a passagem do S2 da companhia, prossiga até o portão 12. Qual a previsão do TAM 3859? TAM 3859 vai aguardar a passagem do Boeing da Gol. Após ter autorizado o push e acionar, chama o táxi. Sete, após a passagem do Gol, está autorizado o TAM 3859, chama para táxi. O TAM 3726, só corrigindo, o senhor agora pode ingressar para de 1 no portão 12, a passagem seria do Boeing da Gol. Até remoto. Oceano é 6250, prossiga até o portão 08. Ok, vai sim. Seguir a nave bastante, vai entrar no pátio agora, pro portão 8620. Plan 3896, prossiga como número 3 até o portão 07. Como 3 para 07, plan 3896. Gol no 6119, cópia. Cópia, gol no 6119. Gol no 1619, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, nível 360 autorizado, saída da El, Leda, Irume, primeira curva à direita, pistão 1-0, acione 5537, controle Salvador, 1208. Autorizado 360 Galeão, conforme a rota do plano de voo, decola da El, Leda, Irume, curva da 1-0 com curva à direita, 5537, transponde 208, controle Gol no 1619. Só confirmando, transponder 5537. 5537, está no 4, pronto para o pushback da nave. Gol no 6119, cotejou correto, será o número 2 no setor. Mantém a posição, vai aguardar o airport da TAM iniciar o táxi no portão 01. Certo, aguarde, você não quer nada. O TAM 3859 já está autorizado o pushback, chama para o táxi. Chama o táxi, TAM 3859. Gol 2065, clear pushback and setup, report text. Clear 065, clear for pushback and setup, report text. ...094, inicie redução de velocidade para 2309. Confirme o voo local, radial e a distância. Sim. Aguarde para a Copa Serra Golfo. O 3859 confirme algum problema na posição? Negativo. É. Sim. Lanco 4950, copy. Lanco 4950, clear to Ezeiza, flight level 320 via flight plane Druid, Upper Zulu 10. Dael, departure, Leda. After Motiva, transition Leda after Motiva. After takeoff, turn you right, runway 10, squawk 5551, Salvador approach 120.8. Get the takedown. Runway 10, turning right. Box 5551 and Lanco 4950, read back is correct. Maintain position, please. Stand by to start. Stand by for Saturn, 4950. Prossiga, Tana 3859. É, segundo aqui a nossa manutenção aqui, tinha um gol atrás que estava bloqueando a nossa pista aí. Sim. Sim. Sim. 3733, chame Recife na frequência 125.1, secundária 128.35. Obrigado, agora você é PT, está 3733. Bom dia. Boa. Uno 394 passando 050. Gente, desça para 25003, ajuste permanece no 07, autorizado RNAV e reporte para a vista 366. 2500, 1017, estabilizado. Ou 1394. Azul 5196, complete a final e chame Torre Salvador. 118.60. Torre Salvador 1860, 596. Azul 4207, informação hotel. Azul 4207, adicione identificação dessa via chegada a Ponce para o nível de voo 050, ajuste no 07. Via Ponce para o 050, Azul 4207. Ponce now 1017, voo 2065. Negative, squawk 5541, altimeter setting 1017. Roger, Cox 5541 and QNH 1017. 065, could you confirm alternative and endurance? We have 4 hours and Roger. Da 3859, está com 180 a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas e 10 para baixo. São 3859 autorizada, tá? Acerta o ponto de espera via Índia. Ponto de espera, torre 118.6. Ajuste na 017, meu voo. Via Índia, no ponto de espera 186.10, 17, ajustando a 3859. Controle Salvador, vou aprovar o Romero de arrastado para programa 230 para 1.0. Papa Romeu, Sierra, Fox Brava, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste no 07. Via chegada a Mari, 060, no 097, na frente da hotel. Curva direita, corredor axé, aciona 01031, controle no 20.8. 6199. Ah, não, precisa. Precisava a lista do posto já. 1619, coordenando com a equipe de solo, o boi da Gulli Branagh está guardando esse enxantado. Panamia 311, contato radar na decolagem, subavio, saída da El para o nível 360. Controle Salvador, Papa Romeo November, Oscar Whisky. November, Oscar Whisky, prossiga. É, litoral norte, até 20 milhas. É, se possível, solicita CD para os 2.500 pés para manobras. Inicialmente, mantenha 1 no mil pés, aguarde para 2.500 pés. O aguardo para 2.500 pés, November, Oscar Whisky. Deixa nome a 311, está presente, vou Eleda. Deixa nome a 311. Vou 1372, chame Recife na frequência 125.45, secundário 126.85. 245.205, obrigado. Vou 394, estabilizado. 1394, complete a final, chame Torre 118.95. Bom dia. Sou 1094, complete a redução de velocidade para 2009, irá seguir tráfego da companhia 7 milhas à sua frente com ground de 160 e reduzindo. 7-1-0-9-4. Aciona 5546, controle 120.8. Autorizado 370, Recife, aerovia Upper Zulu 17. Regulando a pistão no zero, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, Aracaju. 5546, transponde 1208, controle. O gol 1184. No 1184, que esteja mais correto. No 62 já rebate para o Chimex, se não mesmo. É portal, no 1184. O meu, Sierra Foco Bravo. Escuta. Oi, Sierra Vitor 366, da presente. Serra Vitor 366, bravo. Forma indicada, Serra Foco Bravo. 275-200-250. Autorizado ponto 2509 até próximo Serra Vitor 366. 7250 até próximo 366, grave. Azul 4207, inicie redução para 2309, número 4 na aproximação. 239, azul 4207. Papa Romeo November Oscar Whisky, está autorizada a extensão para 2500 pés, ajuste no 017, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Positivo, autorizada a extensão para o 025, reportará 20 milhas de Salvador, iniciando. Bom, no 094, reduz a velocidade para aproximação final, traço anteriormente informado da companhia 5 milhas à sua frente. Complete a final e chame Torre Salvador 118.95. Corrija, 118.60. A frequência da torre 118.60. 118.60 agora. O gol 0145 a reduzir. Hello, ground 4950, ready to take. No 4950, standby. Standby, 4950. 1, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, voo 2171. Papa Romeo Sierra, Fox Bravo, desça para 4 mil pés, ajuste no 017. 4 mil, 1017, bravo. Finishing the pushback via Indian holding point. Their tower 118.6, altimeter 71017. Okay, we expect to taxi following the point via apron, India holding point runway 10. 1017 beginning, another 49 about you. Primitive tower, frequency 118.6. 118.6, so long, and I'll call 9 about you. Follow 1 aeronave, catando para o táxi. 3 horas e 10 minutos, autonomia Fernando com 20, com o POV de 1940, 140. 1619, autorizado táxi para ponto de espera da pista 10 via Índia. Ponto de espera, torre 1118, decimal 6, ajuste 1017, número 3. Gente, autorizado táxi via Índia, tá, ponto de espera 10, ponto lá 186, como número 3, gol 1619, ajuste 1019. Sierra Fox Bravo, desça para 25007, ajuste permanece 1017. Está autorizado o procedimento R-Nave, reporte Servita 366. 2500, autorizado R-Nave, reporte 366, Bravo. Agora bom dia, 394, Vitor. Gol 394, bom dia, autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 2510, seria possível retorno a Salvador, eu vou manter os 2500 para fazer dois stories e em seguida baixar para a altitude de tráfego de 1510. Autorizado, ingresso corredor Interlagos a 2500 pés, reporte CEASA. Positivo, corredor Interlagos, reportarei CEASA a 2510, ótimo. O Xané 6311, chame Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 1394, após o traço da LAN, ingresso Juliette, portão 11. Após o LAN, Juliette 1-1-3-4. Bono 094, bom dia, autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 10. Após Juliette, portão 10, obrigado. Passando 366, o Serra Fox Bravo. Papa Romeu Serra Fox Bravo, complete a final, chame Torre Salvador 118.60. 18.6, bom dia, obrigado. Salvador Batalha, 3859. 3859, contato rodada, decolagem suba via saída da EL para o nível 360. Via Israel, Arbor, confirme. Corrijo, saída Arbor 1, transição Eletro, TAM 3859. Arbor 1 Eletro, subindo por 360, Silêncio, TAM 3859. Controle Salvador, novembro é Oscar Whisky, descendo para 1.500 pés na proa do Ceasa. Provedor Oscar Whisky, descendo a critério com mancha no 1.500 pés, reporte Ceasa. Reporte ali no Ceasa, novembro é Oscar Whisky. 2762. 7 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado. Chame e desce frequência 120.1. O controle novembro, Oscar Whisky. Consiga. A intenção de fazer um CGL, o toque arremetida na 10, propriedade de aproar a perna do vento da 10? Ainda negativo, mantenha aproximado, será coordenado com a torre e vai estar sujeito aos tráfegos de aproximação para a pista 10. Positivo, agora em coordenação com a torre. Gente da ilha dos 207 do Lume, calça fora para os 40 dessa hora, foi lhe coordenado provável saída para material. Oxana M140, saída Puca, Jamo Caju. Pode continuar, por favor? Saída Puca, transição Caju. Decimal 1, secundário 128, decimal 35. 125, 128, 35, ou 217, obrigado. November Oscar Whisky, mantenha a proa da Ceasa e chame a torre Salvador 118, decimal 60. 118,60, muito grato. Cópia, prepare a saída Puca, transição Caju. Escuta. Está estabilizado, azul 4207. Azul 4207, complete a final, chame Torre Salvador 118-95. 1895-4207. Torre Salvador, azul 4207. Torre Salvador Azul 4207. Gol 1184, informo o congestionamento do ponto de espera. 3 aeronaves para decolarem e 2 para pouso. Assim que possível será autorizado, ok? A fim de que não seja preterido, fique acionado e aguarde muito tempo. Ok, obrigado. O Xenem 140, pronto, cópia. O Xenem 140, pronto, cópia. Papa Romeu Serra, Foxtrot Bravo, bom dia. Confirme o pátio. Gente, autorizado da CV Alfa, reporte antes da Juliette. 48, pronto, cópia. Copia 648. Bruno 648, autorizado, mas CO via para o Zulu 97, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5561, controle 120, decimal, Vitor. 648, já 350, para o Zulu 97 para Maceió, decola da 10, com curva à esquerda Puca, Jamo, Caju. Aciona 5561 e 1208, controle, está na ponte. 5, 1648. Bruno 648, cadejamento correto, reporte para o pushback, acionamento. Contrato. Papo Romeu, Serra, Foxtrote, Bravo, ingressa a Tatuíque, Juliette, contorna o pátio principal, Lima, mais Quebec. Na Quebec, torre 118, decimal, meia dúzia. Serra Fox Bravo, Lima, após Lima, Mike, e então a Taxi aí, Quebec. Sou Salvador, boa do Azul 4207, librando. Azul 4207, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 3. Alfa de Lima, portão 3, Azul 4207. A 3859, chama o centro Recife na frequência 126.0, eterna 128.8. Obrigado, boa tarde, 3859. Autorizado, se tiver que funcionamento, reporte táxi. Autorizado, vai importar para o táxi, 1184. 6140, pronto, cover. Oxana 6140, autorizado, Maceió, via Pesulo 17, após fome rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5556, controle 120, decimal, Ido. 350 autorizado, Maceió, na Pesulo 17, conforme a rota do plano, decola da pista 10, completa a curva esquerda, Cuca, Jamo, Caju, 556-108-6140, Oxané, ponte 8. Oxané 6140, protegimento correto, reporte para o pushback, acionamento. Nove, dois, três, meia, confirme a proibição com a dois ministros. Livre de desvio, posta a terra. Salvador, departure, good morning, go to 06 passengers, passing 2000. Go to 06 5, read a concession departure, climb the via dial departure, set level 260. Right, departure restricted 260, 2065.

Bye. Comandou, bom dia, Gol 6119. Gol 6119, contato radar na decolagem, sobre a via saída da El para nível 360. Via da El para o 360, possibilidade de coordenar o 38 com o centro? Gol 6119, aguarde a coordenação. Obrigado. Controle Salvador, o Papa Romeu Serra Golfiosca, decolada 17, na presente da curva à direita, na vertical do farol de Itapuã. Dormeu, Serra Golfiosca, mantém-se em condições de gás, o nome do pai de corredor é Sé, reporte através de Farol da Barra. Reporta Farol da Barra, Serra Golfiosca. Azul 9236 contra ele. Betão 9 de X. Autorizado o pushback e acionamento, rebaixado. Chamará, segura um campo 642. 9236, plano IFR cancelado 1242. Logística Salvador 9017, manter-se em condições visuais. Desça para 3500 pés. Salvador, bom dia, 3425, data da cruzada 23, 0, informação 21. São 3425, a sua identificação. Dessa vez chegada a Mari para nível 070 e existe uma 07. Identificou dessa via para o 070, 1619, autorizado nível sinal 380. Ok, autorizado 380, muito grato pela coordenação. 1619. Gol 2065, contact receive center, on frequency 125.1, if unable 128.35. Receive center 125.1, backup 10825, go 2065, thank you. 128.35. O Serra Golfiosca, contra ele? O Serra Golfiosca? Firme, tempo que eu tô de voo? São 2 horas do Serra Golfiosca. Tem. Hello, departure. Good morning, Anna 4540, passing 1800, climbing to 320. 38163, 2h25, Salvador, pronto o táxi. 1648, autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, turno 118, decimal 612, ajuste 10017, Mongol. 17 no ajuste, pátio 1 no Índia, 18.6 lá no ponto de espera, obrigado, meu amigo. 16, 19, estamos no centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 1235, 619, bom dia. O 1739, confirma indicada? Reduzido 2540. 3485, reduzido 7 para 2409. Salvador, muito bom dia, gol 1984, cruzando 2000 pés. Gol 1184, contato radar na decolagem, sua via saída PUCA para nível 370. Para o 370. Voando PUCA positivo? 1184, 300 da PUCA. Obrigado. 3485, copia o controle? Siga, 3485. Precisa para 2309. 230, resumindo. Zona 236, contrário. Tem conhecimento dos corredores, Salvador? Ativo ou negativo? Ativo. Não, tráfico de conhecimento do controle reportado no setor, desça para 1.500 sites. O registro permanece no 07. Capitão Guilherme Ramiro Bravo, aguarde. A zona 236, autorizado desse para 2.500 países. 2.500? Sim. 2.500 países, não precisa. Fala, Salvador. Bom dia. Azul 517, ciência da informação, IANCA, para autorização. O nome do pai é Onicharlie 150. Dia, foi o Azul 5197. Afirmo. Azul 5197, bom dia. Informação Índia, autorizado Campinas, via Pizulu 1.